no ar mais um podcast Abre Aspas. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Lucas Calzolari. Aqui comigo hoje, ele, o Juan Vieira. Fala, galera. É isso aí. Mais um podcast juntos, para pessoas legais. Vambora. Ele também, Vitor Sanado, esse negro maravilhoso. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Fúria mortal. Ele, Caleb Serrazina, vulgo Irineu. Você não sabe nem eu. Ele, o nosso menor de idade hoje, Marquinho. Ih, é trave na trave. Que é isso? Deixa eu ver aqui, menor de idade, né, cara? Ele é menor de idade. Juvenil. E hoje também aquela participação especial do nosso cantor, Fábio Júnior. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Eu ia cantar uma gêmea, mas beleza. Abre aspas, cast. Galera, pra começar, vamos fazer aquele momento sabedoria? Cada um tem a oportunidade de deixar aqui aquele momento sábio pras pessoas, né? A gente tá aqui gravando esse podcast numa sexta-feira à noite. É um dia onde a gente tem muita coisa pra se pensar. A gente podia estar bebendo, a gente podia estar roubando, a gente podia estar matando um podcast. Aqui estamos, e quem quer começar lançando uma frase de sabedoria pra esse final de semana? Sabedoria, né, velho? Vai lá, vai você então, lança aquela frase. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Caralho, foi profundo, sabe? Literalmente. Caleb, fala uma frase filosófica. É. Poxa, momento de. É, mano, vamos refletir, vamos refletir. Se você fosse surdo, você não ia ouvir isso. O que é melhor, você ser surdo ou ouvir? É difícil. Isso é sabedoria. Tá igual, é um spoiler, mas tá igual aquele maluco do Logan que fala assim, não, às vezes é melhor a filha ser muda mesmo, né, do que ficar falando besteira com esses adolescentes. Era uma espada de ter ficado quieto. Pô, cala tua boca, né, cara? Lança a sua frase aí pra gente. Pra que tu vai falar se eu vou ficar te insultando, né? Caleb, que isso, cara? Caleb, respira fundo e lança aquela frase de sabedoria. Pô, vou errar um pouquinho na tradução aqui, mas é aquela famosa, né? Faça ou não faça, mas nunca tente. Pra não há. Vamos pra próxima tentativa, então, outra pessoa. Cara, pensa bem. Lucas, ensina eles aí. Olha o seguinte. Quando for falar mal de mim, exagera, mas exagera muito. Porque eu gosto de causar impacto. Treteiro. Cara, do jeito que o cara for pra falar mesa aqui, causa aqui, não causa. Eu nem vou. Juan, você quer deixar um momento de sabedoria? Eu posso deixar por último? Olha só, o que vem por aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma rodada, cada um vai ter que substituir uma palavra por zoeira. Só que a gente vai pegar um versículo da Bíblia. Que isso, olha. E vamos substituir por zoeira. Que isso, tem, cara? Gostei. Vamos substituir por zoeira. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, galera. Vou começar pra vocês terem uma ideia da brincadeira. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a zoeira. Boa. Desses três, a zoeira é o maior. Demorou, posso? Uma zoeira chama outra zoeira. A ruína das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e tuas zoeiras têm passado sobre mim. Eu não vim chamar os justos, mas sim os zoeiros. Ao não arrependimento. Boa. Eu não tenho nem ideia do que eu vou falar. Mais uma. O Senhor é o meu pastor e a zoeira não me faltará. No princípio, Deus criou os céus e a zoeira. Deus perdoa a gente, cara. Vai. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a zoeira e a instrução. Comprei meu bilhetinho pro inferno. Um abraço aí, Pastor Guto e tal. Pra todos. Não, vamos mais uma rodada. Tu tá muito bom, tu tá muito bom. Peraí que eu tenho que procurar aqui. Peraí. E conhecerão a zoeira e a zoeira vos libertará. Cara, a gente pode até migrar isso aí e falar nome de filme trocando um pode nome ser. Por uma zoeira. Pode ser também, pode ser. Harry Potter e a Pedra da Zoeira. O Senhor das Zoeiras. Boa. Zoeira de ferro. Capitão Zoeira. O Fantástico Mundo da Zoeira. Batman, o Cavaleiro da Zoeira. Batman vs Superman, a origem da zoeira. Bem zoado mesmo. Esquadrão da Zoeira. Caramba, eu mandei sentir isso da minha boca. Eu tava com isso na boca. Eu mandei essa agora. Nossa. Querida zoeira do querido John, entendeu? Porra. Querida zoeira. Não, essa foi ruim, essa foi ruim. Você vê querido John? La La Land, cantando mano, zoeiras. La La Land. La La Land é... Ganhou Oscar, né? Respeito. É, respeito. Entendi. Até a última zoeira. Essa aí é de respeito, essa zoeira aí. Eu sou a zoeira. Lion, uma jornada para a zoeira. Eu, quando quebrei a perna, cara, já tinha ido pra casa. Aí, pô, eu tenho muita mania de andar só de cueca em casa. E eu com a perna quebrada... Que horror! Informação desnecessária, muito, né? Não, muito maneiro, cara. Então, poxa, cara. Continua aqui. Aí... Mas é casos. Eu, não, que a gente tava sozinho em casa, levantei, né? Fui pulando pra cozinha, fiz meu pão, fiz meu Nescau. E tô voltando pro meu quarto amarradão pra ver televisão. Nessa que eu tô saltitando, eu escuto um barulho. Aí eu falei, pô, deve ser só minha mãe. Pô, daqui a pouco, velho, quando eu dou mais um pulo, que eu paro no corredor, tá a vizinha assim na minha reta, na minha frente. Aí ela parou, ficou olhando. Aí eu, mãe, me ajuda aqui, mano. Tinha que fazer com a perna quebrada, só deu tempo de eu pular pro outro lado, encostar na parede e ficar atrás da mesinha, assim, com o pratinho segurando o Nescau. Assim. Imagina. Um baita do meu irmão saltitando de cueca em casa. Pior que eu passei isso aí esses dias também. Que tipo assim, eu mudei de apartamento aqui. Né? Aí agora, tipo, a janela do meu quarto e da sala é virada pra mata atrás. Então eu falei assim, pô, ninguém vai me ver aqui, que se dane, né? Aí eu fui tomar banho e tal, beleza. Só que tipo assim, tem a mata atrás, mas esse tem tipo uma beirada de um barranco. Aí, de vez em quando, passa algum vizinho passeando com um cachorro e tal. E eu saí do banho e tal. E eu falei, pô, vou lá no meu quarto pegar roupa e tal, pegar as coisas. Quando eu olho assim, tá minha vizinha, uma vizinha assim, gata pra caramba, passeando com dois cachorros. Antes dela virar assim, eu tava sem toalha, sem nada. Eu olhei assim, eu dei um pulo assim. Eu pulei e caí no chãozinho, fiquei lá deitado assim no chãozinho. Eu falei, por que que eu faço? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O bom que a sua vizinha, se ela estiver ouvindo isso, ela já sabe que você ficou muito sem graça e que você acha ela gata. Já se entregou, né? Minha vizinha, meu nome é Irineu. Cara, não, nessa hora você podia eu moro, eu moro no bloco 63, não é o que o... Aí tá dando mole, podia falar teu nome, teu WhatsApp, me procura, porque você tá aí. Depois cara. Eu te passo, meu nome é Caleb aí, ó, pode pôr Caleb, você rasinha. Cara, mas esses dias, eu cheguei em casa, né, cheguei pra almoçar e tal, tava tocando um pagode muito engraçado, né. Eu não lembro qual o pagode que era, mas tava tocando um pagode, pô, sabe daquele pagode raiz mesmo? Cara, devia ser Raça Negra. Devia ser, cara. Podia ser Raça Negra, alguma coisa. Quando eu cheguei, a empregada tava sambando tanto na cozinha, cara. E tu não filmou e mandou pra gente, cara. Cara, não, sério, é porque eu não consigo. Eu chego em casa e tá acontecendo uma situação dessa. Eu me mijo de rir. Teve uma vez que ela tava varrendo e tava tocando aquela música do Justin Bieber, Never Say Never. Never. E ela fica rebolando, Never, Never. Quando ela fala Never, ela vai varrendo, cara. Caraca, você lembra. Cara, sério, não, é impagável essas cenas assim, cara, que você pega a pessoa desprevenida, né? Tô sem preço. Abre aspas, cast. Cara, não, mas a praça é nossa. Eu choro de rir com Paulinho cara... Gogó. Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Cadê o B? Pagode de ofensa eu dou mal também, né? Verdade, não. Gente, eu consigo gostar de Praça é Nossa. Não, não, cara, não. Caraca. É. Não é Praça é Nossa, é o Paulinho Gogó. É, o Praça é Gogó. Que cara, Paulinho. A Praça é Nossa é. Pagode de Ofensa tá na Praça é Nossa? Eu não sei se faço a mínima ideia de que seja Pagode de Ofensa. Cara, você fala o nome de programa aqui, não dá. Pagode de Ofensa, nunca viu? Que isso, cara? Caraca, o Pagode de Ofensa. É do Pagode de Deus. É. Dia lindo pra viver. Vejam um pagode da ofensa pra chegar em casa. Conheço. E o último vídeo é isso, que eles entraram no meio da sessão do Logan, cara, e começaram a zoar a galera lá dentro, né? O pagode da ofensa fez isso, né? Fez isso, cara, entrar dentro do cinema. Mas, pô, tem uns vídeos dele que é muito insano, velho. Tem na porta do motel usando os caras saindo, velho. Não, já teve gente querer correr atrás dele pra bater nele, cara. Porque não, ele usou os caras caem na vídeo, vida. Cara, que foi bolado. O cara chamou um traveco pra ficar na esquina. E, tipo, o cara passava. Aí na hora que eu falo com o traveco, ele chega... Não, aquele da escada rolante, que o povo tá descendo a escada rolante, cara. Aquele é o melhor que tem deles. É o melhor que tem. Porque ele fala que a menina parece um baseado, né? Foi maneiro na praça, cara. Também? Numa praça ali. Eu tô tentando lembrar a música que eles fazem, que eles cantam, que fica, é muito engraçado. Tem várias, né? Olha para o lado, olha pra... siga em frente, olha para o lado. É o dia lindo pra se também ver. É. Que isso, gente? Eu não tô... totalmente por fora do que vocês estão falando. Tem umas paradas que eu acho que tem gente que não conhece. Outro dia eu falei da Tainá Arogê. Ninguém conhece a Tainá Arogê, cara. Conheço a Tainá Arogê. Você conhece? Não, mas quem conhece todos os youtubers do Brasil. Cara, mas o Pagode da Ofensa é do YouTube. Pô, o Pagode da Ofensa é do Pânico também. Eles eram do Pânico. Eles estão onde agora? Cara, sei lá onde tá. Deles também fazendo aquela parada do Trote. Tá, bom demais. Cara, o Trote com... Qual o nome dele, gente? O cara, Santos, deve ter quatro Ratinho. Nomes. Nossa. Cara, aqueles Trotes eram os melhores. Não sei cara, se nem se tem. O do Ratinho. Os Trotes eram um tinha um amigo bem filha da mãe, pra não falar outra coisa. Falava o apelido do cara. Aí ficava uma câmera filmando... No estabelecimento da pessoa, no orelhão, e na outra metade da tela era o Santos. Porra, cara, na hora que ele liga. Pô, quem ia falar? Vamos supor, o apelido do cara era Rosinha, entendeu? Era o Moção, né? A hora do Moção. Pega a do Moção. Pô, o da Samambaia, que é a Samambaia, e os caras ligam pro pai dela pra ela falar que tá grávida do motoboy lá. Pô, mulher! Esse eu nunca mais esqueço. Morria de rir, velho. Não, mas é igual, essas pegadinhas hoje em dia são muito. Tem umas pegadinhas que são engraçadas pra caramba. É. Porra. Pô, aquela. Eu vi recentemente aquela do. O cara passa na rua falando no telefone, ó, tá aqui mesmo, tá aqui, ó, de boné, não sei o que. Ô, 01, mete bala, 01, mete. Aí o laserzinho. Cara, solta a bombinha, velho, os moleques saem correndo, velho. Mas uma que eu achei genial foi pra campanha de marketing do Chamado. Rapaz, da menininha saindo da televisão. Não, a melhor foi a do Invocação do Mal, cara. A do Invocação do Mal também. Que tinha eles pegavam uma cuidadora pra cuidar, acho que era de uma idosa ou de uma criança, não lembro. Nisso, você só vai ficar olhando ela dormir, que ela tá passando mal, não sei o quê. Cara, do nada os crucifixos viravam. Velho, apareceu aquela do elevador. Aquela do elevador é maldade. Aquela menina sai. É, mas aí, pegar um cara maluco. Naquela menina, cara. Pegar um cara maluco, comer a criança na porrada, dá mó merda. Nossa, que não perigo. Não, se sou eu, bato. Eu não sei o que eu faço, acho que eu travo. Eu não, eu bato, velho. Pô, na hora tu toma um susto, tu já sai rebocando. Tem uma também, que é do Chuck, cara. Aí tem o banner do Chuck. Só que de lá de dentro sai um anão, cara, vestido de Chuck. Caraca, uma faca na mão. Lembro da Annabelle também, que teve a boneca assim, e o guarda-roupa tinha, tipo assim, o guarda-roupa abriu e tinha um diabo dentro, assim, cara. O velho, as mulheres... Vocês já viram... Foi, cara, o Silvio Santos investe muito em pegadinha, cara. É, mas ele manda bem. Aquela do Walking Dead foi maneira pra caraca. Eu ia falar aquela... No metrô? No metrô, nossa, essa aquela do elevador. Aquela do elevador que o cara tá com vontade de cagar na calça, de peidar e tal. Ai, não sei. Ai, viado! Caraca, é mesmo, cara. Eu tô todo cagado. Cara, aquela é demais, cara. Aquela eu choro de caraca, é mesmo, cara. Tem uma também? Eu não sei onde é. Que eu acho que. Eu não sei se é nos Estados Unidos, onde é, mas não parece que é no Brasil, não. O cara tá vestido de. Scorpion do Mortal Kombat. E ele entra no elevador, fingindo que tá lutando, fazendo aquelas posições dele e tal. E ele enfia porrada no cara que tá no elevador. Tem sempre duas pessoas no elevador. Um cara que tá fazendo a pegadinha junto com ele e uma outra pessoa que tá sofrendo a pegadinha. Pô, meu irmão, ele enfia porrada no maluco da produção, né? Que tá o outro ator. E ele vai pra uma bichinha. Cara, a bichinha, ela dá um grito tão fino. Cara, mas aquilo é uma coisa tão engraçada, mas tão engraçada. Que o cara, na hora que ele vai bater, ele para, ele começa a rir, cara. Eu ainda falei até mesmo. Tem uma que é muito engraçada. Que sabe aqueles painéis que você tira foto, onde eles colocam um desenho na frente e você só coloca a cara pra aparecer? Os caras fazem uma cabana atrás daquilo e tá escrito assim: não olhe. Aí ficam lá dentro os caras assim: é um tatatá. É um tatatá. E tá escrito: não olhe. Aí chega sempre um bobo e enfia a cabeça lá dentro. Aí o cara vai e pega uma torta na cara. Pá, é dois, tá, tá, tá. É dois, tá, tá. Esse fica, é clássico. Até chegar esse mais um, é quando vem outro, é três, tá, tá, tá. Meu irmão, essa pegadinha foi uma das pegadinhas mais engraçadas que eu já vi do Silvio Santos. Os caras ficavam muito putos. É quatro, tá, tá. Tinha um cara que ele ia e voltava e tomava duas vezes, cara. Na hora que ele ia reclamar com os caras, ele tomava de novo. Você imagina um cara bolado, toma uma tortada na cara. E quando ele vai querer xingar, brigar, ele toma mais uma, bobo. Aí, na moral. Mas pediu, né? Pede, né? Tem uma. Agora como que eu fico rindo pra caramba aqui, velho. Os caras têm uma página no Facebook, depois vocês procuram aí, Jalaus. Sei qual eles é. Se vestem de homem bomba. Aí vai uma mochilinha assim lá, sai correndo. Já vi. Cara, que negócio, eu fico ruim. Cara, o pessoal é desesperado, cara. Correndo um atropelando o outro, tropeçando na escada. Não, o que eu achei insano. O cara dentro do busão do Teipado mesmo. Eu acho. Eu achei muito insano. O cara com o carro tava com o vidro todo fechado, mas o teto solar aberto. Ele jogou lá dentro. Jogou assim, ó, e saiu correndo. O cara só parou o carro, agora passou correndo, todo mundo saiu do carro. Brother, na dúvida, corre. E se faz uma pegadinha comigo, eu falo, cara, a probabilidade de ser zoeira é muito grande, mas eu não vou ficar aqui pra testar se zoeira ou não, na cara. Na dúvida, corre. Corre, mano. Não, mas eu vejo um maluco vestido de muçulmano aí, de... Bomba, né? Talibã, sei lá. De tumba, sei lá. De tumba ou de túnica? De tumba! Tumba! Não, os caras... Os caras lá na Uruguaiana gravando pegadinha. Chega um maluco mal encarado. É você? Aqui, eu vou te encher de bala. Aí começa a jogar bala no maluco, meu irmão. Só que o cara tira... Ele vai começando a abrir a mochila. É você, então, vou te encher de bala, meu irmão. No que ele tá abrindo a mochila, eu já tava longe, cara. Eu já tava no aeroporto Santos Dumont pra sair do Rio de Janeiro. Eu vou brincar com isso, sei lá. Já teve caso que foi o contrário. Eu vi uma pegadinha dos dois moleques. Lá em Cabo Frio. Não, eu vi dois moleques andando assim na rua meio deserto. E, tipo assim, vi uma pessoa passando na rua, ele ia vir por trás e dava aquele negócio da sarrada no ar. Dava um pulo assim em cima da pessoa, dava sarrada no ar, derrubava a pessoa. Velho, o cara foi pra cima deles, jogaram no chão e tirou uma arma assim da cintura. Nossa. Eu falei, pô, velho. Essas pegadinhas que dão errado, lá em Cabo Frio, aconteceu uma situação bem parecida com essa. O cara falava que ele tava com uma seringa, ele tinha descoberto que tava com AIDS, ele tava com a seringa do sangue dele, que ele ia injetar no cara. E começou a... Sentou do lado numa praça ali, dentro da Praia do Forte. Sentou do lado do cara e falou: eu vou injetar em você, meu irmão. Meu sangue, eu não vou morrer sozinho, não. Eu vou querer levar mais alguém. O cara: para com isso, meu irmão. Para com isso. O cara, mó mal encarado, sabe? Pô, de repente o maluco tira a arma assim: tu tá maluco? Sai daqui, moleque. Não, foi uma pegadinha, meu irmão. Vai brincar com isso daí, cara. Até convencer. Até convencer que é pegadinha mesmo. Cara, me mostra a câmera. Três tiros no peito. Me mostra a câmera. Eu sou maluco. Tava rolando aquela brincadeira do palhaço. Filho. Vim pra cima de mim, filho. Na moral, passa a mão num pedaço de madeira e toma, na lata. Não quer nem saber se é pegadinha. É, não quer nem saber, filho. Você é demônio, você não é demônio, você é pegadinha, você não é pegadinha, vai tomar pra lá. Vai tomar. Filho, passa logo a mão numa madeira, num pedregulho e joga. Parece que tinha uma faca na mão assim? É. Cara. Não, o pessoal tava ali na Praça da Liberdade, ali, o pessoal descendo da UCP, os caras correndo com faca atrás dos caras. Teve um maluco que danou correr atrás. Cara, se eu tô não de mau humor, filho, nem ligo pra tomar uma facada, não. Irmão, até tu vou pra dentro. Até tu convencer que é pegadinha, tu já tomou muita porrada. Cara, pô. Assim, tem pegadinha que você vê que ela não é combinada. Mas tem pegadinha que fica sem graça porque os caras combinam a pegadinha e você vê que é... armado. Que é armado. Essas que dão errado, eu vi umas, cara, que se o moleque não tá com a produção, ele tá enrolado. Se ele não tem uma galera boa junto com ele, ele tá enrolado. Quer ver pegadinha que dá errado sempre? Ivo Holanda, cara. Do SBT. Ivo Holanda? Não sei. Nossa, quem é, não. Sei. Cara, dá sempre errado as pegadinhas. E é engraçado. Que ele apanha pra caramba. Ele chama a produção, ninguém lá socorreu o cara, cara. Puta, engraçado. Deixa ele apanhando, produção, né? Produção. Ele chegava na porta do bar. Ô, você é corno. Aí o cara, é você mesmo que eu tô falando, você mesmo. Aí ele tinha uma Saveiro parada na porta do bar. Quando o cara vinha correndo, ele se jogava na caçamba da Saveiro, a Saveiro saía. Aí o cara dava a volta no quarteirão. Aí parava na frente do bar, ô, corno, ô, corno. E saía correndo, meu irmão. Teve uma que ele caiu da caçamba da Saveiro, meu irmão, mas o maluco deu tanto tapa nele, deu tanto tapa. Pô, teve uma que ele chegava no bar, aí ele, pô, tem como você pagar um lanche pra mim, não sei o que, que eu tô com fome. Aí a pessoa, com um bom coração, ia lá, pagava o lanche pra ele. Quando ele tava quase terminando, ele tirava uma maçaroca de dinheiro do bolso. Aí o cara, pô, o que que é isso aí? Não, pô. É porque é dinheiro do amigo meu que eu vou pagar ele agora. Não, você vai pagar seu lanche. Por último, ele chegou, aconteceu isso. Ele foi lá, o cara pagou o lanche pra ele numa boa. Aí, na hora que ele tava comendo, o cara chega pra ele assim, pô, que dinheiro é esse aí? Não, cara, dinheiro de um amigo meu que não sei o que eu vou pagar. Não, você vai pagar seu dinheiro. Você vai pagar seu lanche. Não, você quis pagar pra mim, não te pedi nada, seu trouxa. Olha, trouxa? Tu sabe com quem tu tá falando? Olha, tô falando com trouxa aí, tua. Ele, pô, na hora que ele tirou o distintivo, porra, polícia. Ali, não, produção. Não, já armou ele, gacudiu. Já era, só na delegacia. Eu não sei o que deu, que eles cortaram. Aí, mas a produção vacilando, deixa eu ver. Meu irmão, se eu tô na produção, deixava apanhar um pouquinho. Toma, bobo. Toma, isso dá audiência também. Dá audiência. Toma os tapas, é. Uma treta sempre dá audiência, né? Claro, cara, a treta... Tem um que é sinistro. Depois da zoeira, a treta é tão... É quase próxima à zoeira. A treta também é indomável. A treta é indomável. Cara, não, sério, vai me dizer, numa situação, você tá vendo uma briga, você tem três coisas pra você fazer. Você vai lá, separa, você vai lá e vai embora, porque pode sobrar pra você, ou você senta, assiste e filma com o seu celular. O que você faria? A, B ou C? Todo mundo tem filmado, né? Cara, olha só. Filma, por favor. Eu passei uma situação dessas... uns tempos atrás, voltando da bebedeira, tô passando ali na praça, deixei a galera no ponto e tava deixando ali a praça ali, o Relógio das Flores. Os malucos que ficam ali, cuidando dos carros, né? Pô, começaram a tampar na porrada. Eu fiquei ali um tempão assistindo, cheguei em casa 2 horas da manhã. Falei, caraca, véio, vou parar aqui e vou assistir os malucos tampando na porrada. Igual hoje, cara, aqui na cidade teve uma treta no trânsito. O cara tomou umas bordoadas na cara e ninguém foi lá com o dia, só ficaram filmando. Eu vi, cara. Saiu no jornal. Saiu na tribuna. Não. Eu não sei. Não, essa do Telefrutas. Ah, dependendo da treta. Essa de hoje foi no. Foi hoje? Acho que foi hoje ou ontem. Foi ali na Irmãos D'Ângelo, um cara de 30 anos, ele esbarrou no carro do. O cara de. Tinha dois caras, um de 30 e um de 55. Eu acho que o cara de 55 esbarrou, deu um toquezinho na traseira do cara, do carro do cara. O cara de 30 anos desceu, meu irmão. Bateu no senhor de 55 anos com um filho de 7 anos atrás. Filho chorando, meu pai vai morrer. Quando a polícia chegou, o maluco meteu o pé. Pô, ninguém acudiu. Eu, pô, vou te falar, dependendo da situação, eu acabo me metendo. É até burrice, mas dependendo da situação, eu acabo me metendo. Aqui do Terefrutas, eu tava na rua ainda, eu vi, cara. Eu tava passando em frente de Terefrutas. Pô, o maluco, cara, dá um tapaço, dá um de mão aberta. Esse eu não fiquei sabendo, não. Poxa, teve vídeo foi na internet. 2015. Foi, meu filho, eu fiquei sabendo disso aí, não. Eu cheguei em Petrópolis, cara. Cara. Eu fui no... Até quis voltar, cara, pra casa, né? Welcome to the jungle! Eu fui no Multimix, eles vão pra não sei o que, quando tava voltando pra casa, na hora que eu vi o carro ali, parou o carro assim, o cara desceu do carro e viu o cara do carro de trás assim, e já saiu tampando na porrada, velho. Que isso, cara? Aí todo mundo parando assim, filmando, mas que é isso, cara? Cara, não, sério, hoje em dia ninguém separa mais, os caras vão filmar. Como é que pode? Deixa a sociedade não tá nem aí, só quer saber da quantidade de view que vai ter o vídeo no Facebook. É, não, vou botar no YouTube, vou ganhar visualização, vou ganhar dinheiro. É isso aí, não nego. Sacanagem. Eu já fiz várias doideiras dessas de se meter, velho. Várias. Às vezes quando a gente se mete, a gente se ferra mais do que, cara, ajuda, né? Tipo assim, eu Pô, uma vez eu me meti porque eu tava passando, de vez de eu pegar meu caminho normal, eu quis passar pelas duchas ali. Aí eu passando, o cara tava brigando com a menina, só que o cara sentou a mão na cara da menina. Cara, não sei o que me deu, tipo assim, eu passando perto da lixeira ali, perto do Gary, pô, tinha umas lâmpadas fluorescentes, tá ligado? Eu peguei, passei a mão em uma e pau no maluco, saí correndo. Olha a ideia do cara. Não, é, deu tempo da menina correr também, filho. Eu corri pro lado, ele fez tudo certo, né? Ele fez tudo certo. O cara tava batendo na mulher. Não, ele deixou o cara bater. Não, ele vai continuar batendo, eu vou ali rapidinho. Achou uma lâmpada fluorescente. Pô, você bater com a lâmpada fluorescente, machuca pra caramba, né? Bateu e saiu correndo. Isso é muito, não, muito bom, cara. Muito bom. Assim, deu tempo dela correr, porque ele tomou um susto e assim, olhou pra mim. Aí eu vazei, filho, e deixei. Pegou o número da mulher. Pô, legal, nem, né? Ela correu pro lado e eu pro outro, filho. Tu acha que correu os dois pro mesmo lado? Ah, tá. Nessa hora, filho, ó. Estratégia. Salve-se quem puder, né? É, pô. Maluco grandão, eu, pô, com 15 anos, tá maluco? Já fiz minha parte, né? Já fiz minha parte, deu pra correr. Não, pô, agora você explicou. Há 10 anos atrás, e se fosse dias de hoje, dias atuais, você merecia também uns tapos, porque se deixar a mulher lá, né? Não, aí, né? Aí não tem não, como. Não, mas ela saiu correndo também, pô. Não, já ajudou, né? Quando eu bati, ela correu pro lado e corri pro outro. Primeiro ato heróico da vida. Pois é, sendo um herói de... brinquedo, né? Herói de brinquedo, herói da lâmpada. Cara, esse filme é muito velho, né? Não, pô, aquele, a roupa do herói de brinquedo era igual do Homem de Ferro, né? Se parar pra do ver. Arnold Schwarzenegger, né? Aquele filme. Ele só tinha aquela parada que parecia uma... Como é que se fala? De peixe. Que peixe tem? É um guelra, não? Barbatana. É barbatana. Ah, mas cara, esse filme é muito maneiro, não era maneiro. Vermelho com amarelo, lembro, né? Ele era vermelho e dourado. São filmes do meu Natal. Era esse, Hora de Brinquedo e o Grinch. E Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. Não, Esqueceram de Mim eu não... Pô, cara, que eu isso, não cara? Gosto cara, do Macaulay Culkin até hoje. Pô, sério? Ah, cara, Esqueceram de Mim pô, tu gosta de Grinch e tu não gosta de Esqueceram de Mim? Até o 5. Lógico, porque o Jim Carrey é... 3 é ruim, o 4 é ruim. Bem melhor do que o Macaulay Culkin. Eu odeio aquele filme. Só isso aí que é bom mesmo. Ô, Marquinhos, tu viu Esqueceram de Mim? Quantos anos tem? Não, ele virou Netflix na sessão da tarde. Ah, é. Não, pô, o Marquinhos... Viu a Lagoa Azul? Cara, o Marquinhos viu Lagoa Azul, passou essa semana. Tu viu Lagoa Azul? Não. Pô, você não viu Lagoa Azul? Ah, não, para, Azul, não. Aí, sério, para. Não, viu Lagoa Azul. Não, não, mas, pô, cara... Você depois que você viu Lagoa Azul. É, velho. Ali... Só... Ah, Lagoa Azul não merece ser visto por ninguém, cara. Essa fase é boa, é castigo, Lagoa Azul, né? É castigo. Você vê Lagoa Azul já mostra que você já chegou na fase adulta, porque sim, você já superou aquilo. Cara, não, na verdade não, porque hoje Lagoa Azul só passa na sessão da tarde. Só. Quem vê a sessão da tarde é o quê? Espirralho. É e a Xia. É. A Xia, né? A Xia, né? Cara, Lagoa Azul é uma parada deprimente, né? Que cara, todo mundo volta pra Lagoa Azul. Dá uma merda, pô. Ah, Lagoa ah, Azul é aquele filme que você tá na fila do médico sentado na UPA. Não. Você tá passando no consultório médico, tá passando a sessão da tarde. Eu tá só passando... vejo a sessão da tarde assim. Só assim que você vê a sessão da tarde. Abre aspas, cast. Eu queria dar uma dica pra quem tá ouvindo. Se no carnaval é uma época boa pra ficar solteiro, esse tempo de... Carnaval, a Semana Santa, é uma época boa pra você arrumar uma namorada, pra você ganhar um chocolate, né? De ovo da Páscoa. Gastar dinheiro também. Não, às vezes você pode comprar um barato e ganhar um bom. Quem sabe você dá uma sorte, né? Aí tu tem uma mulher maluca. Aquele topical, né? Nossa! Aí lá na segunda semana de junho você termina. É. Porque vem dia dos namorados, aí... Aí você volta depois. Você vai gastar muito mais do que ela gastou. Vamos dar um tempo. O bagulho é terminar no dia dos namorados e voltar no dia seguinte. Aí a mulher é bola. Eu comecei a namorar no dia dos namorados. Então, assim, eu comemoro um ano, dois anos. Aí é inteligente, cara. Nunca esquece. No dia dos namorados é um presente só. Isso se chama bagagem. Se chama experiência de vida. Nunca vai esquecer. Estratégia. Estratégia. Malandro, mané. Exato. Nunca vai esquecer. Não tem como esquecer. Vai dar um presente só. Você sai uma vez, você gasta uma vez, acabou. Mari, não escute isso. É isso que eu ia falar agora, só não deixa ela ouvir esse podcast. E aquele dia, Rô, do Arraste-me para o Inferno? Que isso, cara? Da tia lá, maluca. Que história lá, é essa, jovem? Ah, não, onde? Era o pai dele, pô. Ah, é, foi com o teu pai, cara. O quê? Tu já viu... Vocês já ouviram falar do filme Arrasta para o Inferno? Sim, cara, sim, do nada na sua. Vocês sabem... Vocês já viram o trailer? Chegaram a ver trailer? Não, eu fujo de qualquer coisa de terror que eu tenho medo. Então, eu vi o trailer. Por motivos de me cagar. Eu não vi o filme e vi o trailer. O filme é bizarro. O que acontece? Tem uma velha no filme que ela pede um favor pra atriz, né, principal. Ela trabalha no banco. Que ela trabalha no banco. E a casa dela vai ser hipotecada. E ela... E aí... Ela não faz esse favor, ferra a velha pra ser promovida. E a velha vai, a velha é um demônio. Aí a velha vai e amaldiçoa ela. Aí um dia a gente tava lá na loja com seu pai, né? Eles estavam botando lá o letreiro. E chegou uma velha. Chegou uma velha pedindo pano, né? Não, pedindo pijama. Isso. Aí seu pai explicou a situação e pediu pra ela voltar o dia seguinte que arrumaria, né? Que não tinha ali como dar. Que não tinha ali como dar e tudo mais, por causa do tamanho e tudo. Aí a velha começou, né? É, sei, tá bom. Só que aí ela era muito sinistra. Aí eu falei assim, porra. Aí, Rui, na moral, ela é igualzinha a tia do Arrasta para o Inferno. Caraca. Aí ele falou, vai dar, ele fica ligado. Como assim, meu? Ela não quer dar? Eu conheço isso aí, conheço. Aí, foi igualzinha a velha no filme, mano. Aí eu fiquei assim, eu falei, que deu merda. Bom, engraçado é que... A velha, ela te dá muito mais medo do que um velho, né? Exato. Sei lá, a velha remete à bruxa. Isso. Ó, tu vê uma velha de cabelo comprido, preso. Faltando dente? Deu merda. Nariz comprido? Já era. Já era. Deu merda. Pô, essa tia, na moral, era bizarrona. Não tinha. Bino, é uma cilada, Bino. Aí ela tinha dente assim, ó. Aí, pô, na moral, fiquei escaldado. Eu falei, pô, vai dar merda. Só joga um boneco ali, alguma coisa assim. Você pode dar uma bomba, tá com um pavio. Sei lá, mano. Pô, cara, o sinistro é que, pô, ela ficou bolada sem motivo, né? Mas aí, pô, meu irmão. Ele, tipo, teu pai tá bem, cara? Cara, até hoje não teve nenhum efeito colateral. Não, a tia não tá. Teve nenhum efeito colateral. Mas aqui, eu queria saber dos caras solteiros. Eita. As histórias do carnaval. Eu queria. Aqui nós temos três homens solteiros e um juvenil. Um juvenil. Vamos deixar o Marquinhos isento dessa aí por enquanto. Mas eu queria três histórias, uma de cada um, sobre como foi o carnaval amoroso de vocês. Eu vou começar porque aconteceu nada, não fiz nada. Não, fiz nada, não, cara. Então inventa pra você não sair mal na foto. Não foi pra mim, né? Pior que eu fiquei aqui, cara. Pô, eu fiquei em Petrópolis, cara. Nossa, eu queria ter ido pra mais de Espanha, mas não deu. Pô, tu queria ir pro... Podia ter ido me chamado, cara. Pô, Eu ia fazer, ficar onde? Mais de Espanha, tinha que arrumar um lugar pra ficar também. Tinha Rondônia lá na praça, lá. Dá um jeito. Olha lá, Bruno Marrone. É, dormi na praça. Aquela casinha das crianças lá, escorrega. Então, Vitor, vai você. Eu vou deixar do Juan por último. Foi eu e a Netflix... Então, eu, cara, enchi a cara. Não, história de amor, não quero não saber. Não teve história de amor, cara. A única história de amor que teve foi, tipo assim, a gente pediu pro parceiro chegar na mina, a mina falou que era lésbica. Aí eu fiquei puto e fui lá. Fui eu e ele lá. Aí a gente desenrolou, só que aí, tipo, elas já mudaram o discurso, falaram que eram irmãs. Aí uma ficou naquela de, não, a outra queria colar com a gente lá pra curtir, acabou que a outra brecou o lance todo e ninguém pegou ninguém. Aí a gente foi pra casa como? Bebê. Juan. Cara, aquele momento romântico agora. Solta o som, Fabinho. Aquele momento romântico. Abra o seu coração pra gente. É, cara, deu um problema lá, né? Nessa questão amorosa, afetiva, e eu bebi o carnaval inteiro. Era ressaca todo dia de manhã. Tava alucinado. Briguei, né, com o integrante do grupo pelo WhatsApp. Pô, cara, você já superou. Perdão, tá, irmão? Já superou, cara? Já superei, já. Pô, chamei o cara. Olha, de alucinado, cara, e o cara queria me bater. Sabe o que foi engraçado desse dia? Tipo assim, eu tava lendo no meu celular, aí daqui a pouco ele começou a xingar, ele tava mandando um áudio. Eu falei assim, Juan, para. Para que tu tá doidão. Amanhã tu vai se arrepender. Aí ele parou. E eu sou assim. Aí ele, Tá. Tá. Cancelou o áudio, tá ligado? Aí mandou mais dois xingamentos pro Caleb e acabou. Cara, mas qual foi a tua trilha sonora nesse momento? Se foi uma, tipo assim, rasguei os planos, foi engano. Cara, eu não sei, cara, porque toda é. Todo, meu carnaval inteiro foi alcoolizado, cara. Trilha sonora. Ele passou o carnaval curtido no álcool, né, cara? Foi, cara. Aí, na moral. Num dia desses aí que ele tava alucinado. Famoso Opala. Pô, meu irmão. Cismou de ficar lá na praça, velho. Aquele muito dia eu tava desesperado. Eu falei, velho, tenho que ir embora. Figueiredo agradece, né? Eu falei assim, caraca, a gente tem que ir embora, tem que ir embora. E era o pior dia da praça da Foi Liberdade. Foi o pior dia da praça. Tinha da muita gente feia, cara. Eu nem falo isso não, mas já que tu falou, caraca, aí era muita gente feia, velho. É bom assim que vocês Galerinha são maravilhosos também. A gente tava ali num nível um pouco acima, cara, né, cara, assim, véio? Comparado ao resto da galera, eu acho que... A gente tava bem pra caraca. O Chris Evans. Tava, cara. Olha, faltou você, ia deixar o lugar mais feio, mas assim... Olha, olha. Que beleza. Fiquei em casa pra dar especial. Assim, mas qual foi o saldo do carnaval? Eu tô curioso pra saber do saldo. Pô, nós aqui a gente é fraco, tipo, foi mal. Cara, aqui é tudo nerd, não tem... Não tem pegador aqui. Então, vamos mudar. Então, quantas séries você assistiu no carnaval? Agora a gente ia dar pra... Então, eu vi todos os filmes do Oscar no carnaval. Eu não vi nada, não consegui nem ver os filmes do Oscar pra gravar o podcast. É, você tava doidão, né, filho? Como é que você queria? Era uma ressaca após outra, e uma pior do que a outra. Cara, tinha dia que eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tô vivendo ou eu tô existindo? Eu não sei mais. Virou filósofo já. Filósofo de boteca. Tá nesse nível. Mas assim, de tudo, a zoeira foi boa, não foi ruim, não. Outro... Claro, porque a zoeira... A zoeira calenta o coração, velho. Pô, pergunta se ele lembrou do sofrimento na zoeira. Não lembrei nada. Meu irmão, a zoeira é tudo. Zoeira é, velho. Zoeira... Zoeira é vida. Zoeira é vida, velho. Zoeira é meu pastor, a zoeira nunca faltará. Mas assim, todo mundo já teve sua bad, né, cara? Aquela fossa que, meu irmão, tu acha que tu vai morrer, os caras vão quatro. Mesmo o Fabinho, né? Menos o Fabinho. Eu nunca tive isso, não. Marquinhos? Sabe que nessa fase tá com quantos anos? Eu, 15. Cara, então com 15 anos nessa fase, é que o sofrimento chega a doer, cara. Que o cara chora. Eu demorei a sofrer, eu sofri um pouco mais velho, mas... Eu tenho mais barba que o meu irmão nessa idade, eu tô feliz. Porra, não, mas você não tá fazendo nenhuma vantagem também, ter mais barba que ele. É, já é o começo. É muito difícil ter mais barba que eu, né? É, velho. Difícil pra caraca. Pô, assim, caraca, quando eu fiquei na bad, velho, era vários pagodes sofrendo. Eu escutava Belo, mano. Belo. Qual a música Belo. Do Belo? Qual a música do Belo? Pô, tinha várias. Já aquela... Eu aqui olhando o telefone. Escrevendo o seu nome. E não, a clássica. A clássica era aquela do Sorriso Maroto, disfarça. Meu Deus. Toda essa... Mas aí na hora do Volta Pra Mim começava. Músicas, Volta Pra Mim. Caramba, vou te falar aqui. O pagode. Esse pagode mais lento, ele é feito pra esses momentos. Quer ver? A melhor música de todas pra você curar uma dor de cotovelo, uma dor de corno. Que é boa. É aquela assim... Como eu pude um dia me apaixonar por você. não perco mais um dia de sol. Essa é boa. Nem deixe que a sua sombra me assuste. É pra ficar na força, né? Essa daí, meu irmão, o cara termina de cortar os pulsos ali. Eu vi um Evanescence, um Linkin Park da vida. Não, tudo isso não é fossa. Não, cara, não. Fossa sem pagode. Fossa sem pagode ou sem sertanejo. Tem isso, gente. Pelo amor de Deus. Na minha sertanejo também. Quando eu tinha um amigo que na fossa escutava funk. Pô, tu vai ficar... Que isso, cara? Vai, toma, não vou dizer nome. Mas aí, do nada, ele tava linkado, tava eu, ele e um outro parceiro. E ele tava muito lento. Pô, a bad dele foi a mais monstra possível. Aí, tamo lá de boa, rindo pra caraca. Daqui a pouco ele deitava na minha câmera, só meu travesseiro. Aí, negão, eu... Fala, cara, o que foi? É, pô, solta aquela música do Naldo aí. Eu, cara, como é que tu fica na fossa ouvindo Naldo? Com a mão de chocolate. Cara, não, é aquela... É, beija teu pescoço pra te arrepiar. Mas não é essa, não? Não, não. Essa é... Eu não lembro agora o nome dessa música. Aí, ainda pô, bem que a gente não sabe, né? Eu falei assim, cara, como é que tu fica na bad e não escuta Naldo? Gustavo Lima, tchetchererê. Eu falei, mano... Cara, minha fossa escutava Jorge Mateus quando eu terminei o namoro. Praticamente, né? Não, uma música boa também é aquela... Quando digo que deixei de te amar. Evidências. Cara, essa porra, música rapaz. É a música da vida. Quem essa... não sabe evidências? E nessa loucura de dizer que não te quero. Nossa. Cara, não. Quando coloca essa música pra tocar, onde estiver tocando, parece que eu tô num show pra 1 milhão de pessoas. Eu vou lá, vai lá, Petrópolis, tá bonito. E nessa loucura de dizer que não... Não, quando fala, diz que é verdade, aí tem aqueles efeitos... Pá, pá. Cara, o pescoço vai até junto. Cara, não, essa música é demais. Essa música é. Eu tô triste ouvindo isso, cara. Vai, Calé. Que é isso, cara? Música de bad. Na moral. Evanescence? Não. Sério, então depois. Não, sério, Calé. Dessa... Pera aí, gente. A gente viu que o menino ficou meio triste. O moleque lembrou da bad aqui. Vai lá, fala. Abre o coração. É porque eu nunca fui onde eu ouvi pagode, sertanista. Você não aí sabe que você está perdendo. Não, não, vocês que são loucos. Não, feliz, pelo deixa eu te dizer uma coisa. Se tem um momento que o pagode ele é ideal... É, é ideal pra fossa. Nada. Cara, fossa, depois você esquece ele. Você esquece. Que isso? A sua sorte barra azar é porque você nunca teve uma fossa. Então você nunca precisou ouvir um pagode. Foi não, foi na... Não, eu já fiquei na fossa, mas pô, que John isso? Lá e comecei a ouvir aquelas músicas lá, né? Não, John Mayer já é uma fossa assim... De classe. Depois, classuda. É uma fossa. É uma fossa com classe. É uma fossa se você tiver com uns 30 anos. Já fossa sempre foi classuda. Cara, não. Não, top. Senti que eu tava deixando moleque, cara. Eu ficava na fossa, escutava The Calling, pô. Cara, aí eu passei da fossa pra raiva, né? Que eu passei da fossa pra raiva. Aí eu ficava escutando aquela banda Glória. Banda Glória? Quê? É o nome da banda. É um rock. Não, ainda bem, essa eu também não conheço. Aí, tipo assim, um rockzão. É rockzão. Aí, pô, a música era assim, não tenho medo. Chegou a hora, eu não vou correr. Não tenho medo pra te entregar. Minha amnésia apagou você. Tá, fala o nome da música. Agora eu vou ter que te falar. Tá bom, o nome da música eu não lembro, tu lembra? Não, muito bom. Poxa, poxa, só tu isso, conhece cara. Isso aí, cara. Não, agora o melhor pagode que existe é... Essa noite não tem que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Refrão. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama... Cara, você não conhece essa música? Eu conheço essa. Não, eu vou me retirar daqui. Eu conheço essa. Tinha uma do Pixote também, que era a música de bad Pixote, também. Pixote, cara, Pixote. Aquela, meu amor, vocês viram? Vocês viram o vídeo da menina falando que o cara do Pixote falou com ela? Vi, cara. Caramba, esse vídeo é Marilene. Marilene, não se mete. Tu lembra, esse vídeo eu já passei pra vocês verem. Já, Marilene, muito não bom. Se mete. Cara, tipo assim... Nessa fase, o que eu via de filme um pouco mais romântico e pá, nossa, meu Deus do céu, eu tava morrendo mesmo. Pô, teve um filme, aquele do Ashton Kutcher com a... A Padmé. Pô, mas isso é filme de fossa? Cara, não, mas esse filme me deixava na fossa quando eu tava me curando da fossa. Sexo e compromisso. Cara, não, mas é porque a relação deles era maneira. A relação deles é bem construída, porque, tipo assim, eles vão de um jeito, tipo, sem compromisso, né? E depois tu vai vendo que os dois se apegam. Acho que dá pra tu... Não, não, tipo assim... É igual Amizade Colorida. Ele começa a gostar dela. Amizade Colorida aí já é mais difícil ainda, cara. É, porque é mais engraçado. Não, filme de fossa... Romântica é o filme daqueles que vem dos livros do Nicholas Sparks. Querido John. Querido John. Quase não, o John. Querido John não é dele. Não? Tem PPS, Diário da Paixão, Diário Amor da Paixão. Pra Recordar. Aí é muita apelação. O Melhor de Mim. Cara, esses tu fica na fossa. O Melhor de Mim eu já não, vi, mas... O Amor Pra Recordar, tchau, filho. Você já morreu aí, ó. Caralho. O Querido John, tipo a assim... A musiquinha do Life House tocando ainda no fundo. Cara. Life House, lembra aí? Eu ouvia muito Life House em época de fossa, velho. Aquela música Everything do nossa, Life House. Vamos nossa, vamos morrer. Nossa, eu botava aqui. Que merda. Corta até os pulsos, né, cara? Ah, pai. Por isso que eu curti meu pagode, era um pouquinho mas mais feliz. O Sexo Sem Compromisso, a Natalie Portman faz aquela médica. Tá linda nesse filme. De ela é passagem, linda, vivendo cara. Um grande momento. Desse abraço, filme. Paulinho. Não, até essa hora do podcast ela já não tá ouvindo mais. Abraço, Paulinha, abraço, acho área, que só abraço a gente aí. Vai ouvir, nem a gente vai aguentar ouvir isso de novo. Mas ela não queria se envolver com ele, só que o cara, ele tava apaixonado por ela. Então, assim, quando você tá em força, acaba que aquela situação se encaixa de alguma forma naquilo que você tá passando. Eu acho que esse pra mim foi um filme de força. Porque depois que no momento que a relação deles tá maneira pra caramba, você fala, pô, que nem isso pra mim. Tu quer um filme de força? Vai ver lá além de cara. Começou. Final, não, vou até editar essa parte aqui. O querido John, pra mim, cara, foi no momento ideal. E tipo assim, velho, foi muita coisa parecida. Então, pô, moleque, a parte que mais, porra, eu travei o choro foi a hora que o pai dele tá no hospital, quase morrendo. Aí ele abre uma carta e começa a ler pro pai dele. Aí, porra, no finalzinho ele fala assim, porra, a última coisa que eu pensei foi nela. Aí ele abaixa assim, encosta no pai, começa a chorar. E o pai dele vai lá, bota a mão nele assim, abraça ele e ele começa a chorar. Eu falei, mano, vou chorar. Ai, meu Deus. Ah, cara. O amor pra recordar é triste também. Filho. Cara, um filme de força maneiro pra caramba é 500 dias com ela. Também. Nossa, também. Cara. É muito maneiro. Eu nunca consigo ver. Caraca. Eu vi de novo, cara. Esse filme quebra 500 dias com ela. É muito legal. Não? Você vai ver se você consegue chegar em casa, cara. Não vou nunca. É com ver, cara. É o quê? Velho, pô, nossa, muito bom, cara. Tu fica, pô... Só pra tu ter uma ideia, que eu não vou dar spoiler do filme. Mas tem um desapegado e um trouxa. Pronto. Adivinha quem é o trouxa? Calma, não dá spoiler. Não dá spoiler. É só pra tu sentir um gostinho de querer ver o filme. Falou, cara, e quais são os filmes que vocês já choraram? Nenhum. Interestelar foi o filme que eu sei um que o Juan chorou. Interestelar. De emoção, cara. Interestelar é o quê? É o filme. Você voltou. Não, pra quem não sabe, o Caleb ele chora com o resultado de teste de DNA do ratinho. Tu viajou, cara. Ah, eu tô explorando, velho. Contou segredo aí, não, cara. Deixa o cara se explicar. Não, se explica aí, Fala. Foi, tipo assim, pra mim, ainda o melhor filme que eu já vi até hoje. É, dá pra perceber, né? Não, já é a quarta vez que você fala isso. Eu falo de Interestelar assim. Pera, deixa eu virar aqui. Eu ainda não vi você falando de perna cruzada. Vai, agora fala. Tá. Então, cara. Pô, primeiro que o diretor, né, o Christopher Nolan, eu gosto de todos os filmes dele, eu sempre acompanhei desde a Amnésia lá. Mas por que que você chorou? Pô, cara, é muito emocionante aquela história, cara. Pô, só aquela parada de que eles falam, tipo assim, tipo, o cara tá lá, vamos meter spoiler aqui que se dane, o cara tá em outro sistema solar, em outra galáxia, aí o cara cai dentro de um buraco negro e, tipo assim... A única conexão que ele tem com a Terra e com a família dele e tal é o amor que ele tem pela filha dele. Então, pô, isso aí é bonito pra caramba, cara. Consegue... Profundo. É a única coisa quando você parar pra pensar assim, você até entende. É a maior conexão do universo, é o amor, velho. Mas, agora, eu duvido que ninguém aqui chorou com aquele filme do Akita, pra ser pro seu lado. Esse foi o filme... Eu saí do cachorro. Eu não vejo filme de cachorro. Cara, nossa, que filme... Bom, o Marley deu aquela... Chorei os dois. Agora, teve um filme... Mas o Akita, eu chorei... Que você chorou, hein? Agora, teve um filme também, Lembrança de Outra Vida. Já ouviu esse filme? Do cachorro? Caraca, outro filme que você chorou. Nossa, é mais filme de cachorro, né? Juan, o outro filme que você chorou. Conta! A Procura da Felicidade, cara. Que filme é É um filme triste. Nesse filme eu não chorei. Eu fiquei deprimido. Eu fiquei baqueado pra caramba. Solução da vida. Aprenda a desenrolar o cubo mágico, né? Lá, é mesmo? Cara, filme pra chorar. Acho que é Pokémon 2000 que o Ash... Abre aspas, cast. Mas já teve algum filme no cinema que vocês foram embora antes do filme acabar? Godzilla. Tu foi embora? Fui. Eu dormi no meio do Godzilla, assim? Cara. Vocês não... O novo? Godzilla. Kong, a Ilha da Caveira? Não, Godzilla. Não, Kong eu quase saí, mas é porque eu dormi o começo e no meio fica bom. Não, cara, Godzilla no cinema pra dormir. Eu dormi. Pô, que eu fico com mais bom. Eu dormi o filme do Godzilla, cara. Pô, velho, é mó bom. Quando acordei no final já, o Godzilla lá lutando Dormir em cinema é uma parada muito difícil. Cara, vou te falar, sem querer causar treta, mas eu cochilei no Batman vs Superman. Ah, não. Cara, você vai criar treta. Mas é chato, cara. Agora eu vou falar qual filme que eu dormi. Os Vingadores Era de Ultron. Eu dormi... Tu dormiu os Vingadores? Vi 5 vezes. Não, vambora, toda hora vambora. Que começava. Eu só vi uma vez. Depois, toda hora que começava o Hulk Buster versus o Hulk, eu dormia. Cara, e só acordava depois. Mas o Vingadores, ele é tipo um filme ativo. O Godzilla tem muita cena paradona, cara. E, filme que eu dormi foi Assassin's Creed. Interestelar, tu dormiu também. Eu não vi Assassin's Creed. Lá pro final eu dormi. Nem vi. Porque a gente foi ver tarde da noite, o filme mó parado. Eu botei pra baixar hoje, mas não vi ainda não. E eu já fui embora no Homem da Máfia. Com o Brad Pitt. Não. É, com o Brad Pitt. Brad Pitt é ou Brad o Pitt. Johnny Depp? Não, é o Brad Pitt. O cara marcou tanto. Ah, o Homem o Brad, da Marvel. Ele tá com o cabelo grande, esquisito. Pra... Que filme chato. Na moral, eu não aguentei 10 minutos do filme. Eu tive que ir embora. Eu não, vambora. Que porcaria. Eu saí do cinema em Mamma Mia. Mamma Mia, caraca. Meryl Streep. Cara, cinema eu não costumo nem ir no banheiro pra, tipo assim, pra manter o foco ali. Mas não, eu também. Aquela... Mas... Agora vou ter que falar mesmo. Harry Potter 7, parte 1, eu fui no banheiro e fiquei dando voltinha dentro do cinema, velho. Pô, isso que é bom. Eu nunca curti muito Harry Potter, então, mas... por que você foi no cinema? É, eu ia fazer... Nunca vi nenhum filme do Harry Potter. Eu detesto o filme do Harry Potter. Eu tava acompanhado. Que isso, gente? Que isso, não? Eu fui ver Harry Potter acompanhado. Eu tô no grupo errado. Quem eu tava, tipo, curtia muito, eu fui pro respeito. Vamos ouvir essa parte. O Caleb tá falando, vai. Eu fui ver o filme acompanhado. De quem? Eu fui ver o filme acompanhado. É, a pessoa que eu estava fazendo companhia é muito ligada a Harry Potter. Já temos uma pista. Já temos uma pista com essa pessoa. Anota aí. Eu fui no banheiro, mas isso aí foi, pô, estreia de Harry Potter 7. Não, foi parte 2, não foi parte 1, não. Então, mais recente, ó. Não, mas 2011, cara. Ó. Quando que foi isso aí? Há 6 anos atrás. 2011. A matemática. Mas... Não foi 2011, não foi. Foi, não, mas assim, estreou a parte 1, foi. Filme que eu chorei mesmo foi o que o Juan falou. Eu chorei no Sempre ao Seu Lado, mas eu saí do cinema soluçando. Cara, aquele filme... Teve uma hora... Esse filme é uma história verídica, né? Que o cara, ele saía pra trabalhar, o Akita dele ia seguindo ele até a estação de trem. Só que o cara, eu não lembro o que ele morre. Ele tem um ataque cardíaco. É, né? Cardíaco, ele era professor de piano, porque de ele dava aula em outra cidade. Acho que é de teatro. Então o cachorro esperava ele na estação de trem. Ele ia pra outra cidade, voltava, buscava o cachorro e ia pra casa. Só que ele não voltou pelo trem, ele voltou pra uma ambulância, ou sei lá o que. E o cachorro ficou esperando. O cachorro esperando ele voltar. E tem até uma estátua, né, do cachorro. Tem uma estátua lá na cidade. Pra valer, a história é verídica. Cara, é doideiro o filme. Cara, é... sério. Eu, durante o filme, né, não é um spoiler, porque a história todo mundo conhece, né? Na metade do filme o cara morre. Então, o cachorro fica, a metade pro final do filme... Naquele sofrimento. E ele até a hora que o cachorro morre. Cara, dali eu comecei a chorar. Ali eu comecei a chorar. Cara, falei, foi... irmão, quer saber? Eu tô nem aí. Cara, eu chorei. Sabe quando emenda a lágrima no catarro do nariz e cai com o soluço caindo do lado da boca? Foi assim. Chorou, foi isso que aconteceu comigo. Foi esse nível de choro. Comida, ele não comia. É, não. O cara aquele que você sai. E no cinema é tenso. Porque... Agora, você imagina, Interestelar, não tem tanto motivo pra você chorar, mas eu chorei. E por você sair do cinema depois, pô, cara, não, é tenso. É, cara. E assim, teve um filme que eu fui ver semana passada que, pô, tipo assim, tava uma galera aqui atrás de mim, fui ver sozinho. Meu irmão, chegou uma parte do filme que eu só tava escutando. Não, nesse do Sempre ao Seu Lado eu só ouvi. Cara, mas o filme é... Não, mas filme de cachorro é aceitável. Não, cara. Sério, outro filme que eu chorei foi Marley. Cara, é aceitável o que nego tiver afim de chorar. Marley, né, Marley e eu. Pô, vou contar assim o que aconteceu. Eu não vi no cinema. Outros, eu não vi no cinema Marley e eu. Na época eu aluguei o DVD, botei pra ver na sala. E, pô, eu tenho um labrador que na época. Pô, o filme, sei lá, tem o que, quantos anos? 6, 7 anos? Não lembro. Por aí. Ou mais um pouco, é. Minha cachorra tem 9, então ela ainda era novinha. Cara, acabou o filme, eu soluçando, catei ela. Abraçou, cara. Botei pra dormir comigo, brother. No dia, dormi. Dia seguinte eu levantei, levei pra passear. Não, vou aproveitar cada segundo dessa cachorra. Não, comprei bolinha, vamos brincar, que eu não sei o quê. Pode roer as coisas, pode roer esse chinelo, pode roer tudo. Não, sério. Caraca, cara. Não, esse filme me deixou mal. Eu chorei com Toy Story 3. Ah, véio, é sério, eu chorei. Chorei mesmo. No cinema eu chorei. A cena do incinerador. Não, a cena do incinerador já tava debulhando em lágrimas. Tá bom, vamos lá. É sério? Não, mas é sério. Na hora sabe que eles começam a dar a mãozinha assim, quando eles estão indo pra fornalha. Tu falou, já era. Eu já tava chorando nessa parte. Aí quando vem aqueles ETzinhos, salva eles com garra. Aí eu fiquei rindo assim, chorando mesmo. Tava... que maneiro, caraca! Cara, meu irmão, essa cena foi vergonhosa. Eu fiquei mexido, mas no final que o Andy vai deixar os bonequinhos. Não, essa com também. A mas na, no meio do filme eu chorei. Dá aquele nome na garganta. Quando a gente deixa os brinquedos da garotinha e fica brincando. Então vamos lá, se é pra falar de desenho, eu chorei quando o Mufasa morreu. Ah, pô. Meu pai me conta, eu não lembro. Eu acho que eu traumatizei e apaguei da minha memória. Tem quantos anos agora? 23. Então, pô, tu devia ser muito. Não, era pequenininho. Aí meu pai falou que eu entrei em prantos. Ele teve que parar o filme pra me consolar que o Mufasa morreu. Vocês viram em casa? Caramba, eu vi no cinema. Aí no meio do cinema tava, tipo, eu, meu pai, minha mãe, minha madrinha e meu padrinho. Aí, tipo, quando o Mufasa morreu, eu comecei a chorar e falei, eu não quero ver mais, quero ir pra casa, quero ir embora. Irmão, se tu bota esse filme hoje, cara, qualquer pessoa já fica com aquele nó na garganta. Eu vi esse filme, a gente lá em casa... Eu não vi esse filme de novo até hoje, tá? Cara, só pra deixar... vou te falar... é sério. Vou te falar que se eu vi esse filme 30 vezes, não é mentira, sabe por quê? Porque lá em casa... eu via muito também. Eu aprendi a rebobinar a fita, então meu pai alugava a fita e eu ficava rebobinando. Eu sabia todas as falas do desenho. E eu achava que eu era o Rei Leão. Eu fiz isso com Matrix. Então eu parava no Serra Shopping ali, subia em cima da mesa e ficava... falando que era o Rei Leão, brother. Achava que era o Rei Leão. Criança é muito chegava doido. Em festa de criança, mordia as crianças. É, isso que eu falava, porque sabendo que você mordia os outros. É, foi nessa época. Por quê? Porque eu não sabia sair do mundo real pro mundo imaginário, cara. Não sabia distinguir, porque eu via muito esse desenho. Cara, acho que todo mundo, quando era criança, viu um filme, tipo, viu o filme do Power Ranger, tá, sou rei. Saia batendo todo outro, mundo. Outro, esse é muito engraçado. Adamo e Vagabundo. Vocês estão ligados nesse desenho? Sim, macarrão, sim. Né? Que sim, no sim. Final acaba macarrão. Pô, comecei, dei o play no filme. Falei, mãe, pô, devia ter uns 4, 5 anos. Faz um miojo pra mim. Pô, fez um miojo, deixou no quarto. Aí ela deixou, botou, eu nem toquei no miojo, tava ganhando o filme. Vai comer, não? Vou comer. Aí, cara, quando ela entrou no quarto, eu tava comendo com a boca, igual o cachorro, assim, cara. Na cena, igualzinha dos bichos comendo um macarrão, cara. Caraca. Criança, cara. Não. É, criança é um... Por isso você não pode deixar criança ver qualquer coisa. É, exatamente. Mas cuidado com seus crianças, filhos ver. Não escutam esse podcast aí. Eu gostava muito de três filmes, que era Aladdin, Rei Leão e Pocahontas. Então eu chegava na locadora pra alugar, só alugava esse. O cara da locadora chegou pra mim e falou assim, olha só, eu acho mais fácil e mais barato pra você comprar esses filmes. Compra esses três, eu vou te vender e leva pra ele. Porque, cara, o dinheiro que tu tá gastando alugando sempre o mesmo filme pra ele ver... Porque tá bancando a faculdade do meu filho. Aí minha mãe foi e comprou as três. E, cara, minha tia fala que às vezes, tipo, eu tava vendo e eu sempre chamava alguém pra ver comigo. Às vezes passava ela e minha avó abaixada pelo muro pra mim não ver e não chamar, entendeu? Aladdin foi o primeiro jogo que eu zerei no Super Nintendo. Primeiro jogo que eu zerei. Meu primeiro jogo também foi... Tinha uma fase difícil pra caramba que tu voava com tapete, cara. Tu tinha que ficar saindo das pedras. Difícil demais a fase, cara. Eu joguei esse jogo. Que jogo maneiro. Vou baixar um... Eu gerei só pra Super Nintendo. Pra Master System não consegui zerar. Aladdin, Tarzan, cara. Tarzan achava maneiro pra caramba. Cara, eu odeio Tarzan. Eu não gosto. Você tem que ir de juvenil, cara. Você é a geração 7x1, cara. É, geração 7x1. Cada dia é um 7x1 diferente, né? Quando foi que você nasceu? 2002. 2001. Pô, 2002. Respeito, 2001. Pô. Ah, respeito, né? Cara, 2001 tu já tava, cara, tinha visto o Brasil ser campeão no ano seguinte. Não viu, cara. Cara, ele nasceu depois das Torres Gêmeas. Ele não viu, então, esse fato. Irmão, ele nasceu depois das Torres Gêmeas. Cara, eu lembro. Caraca, eu tava vendo Dragon Ball Z. Isso. Dragon Ball Z, Majin Buu. Majin Buu tava magro, meu irmão. Aham, isso aí. Pô, na melhor hora, cara. Eu cheguei muito, eu fiquei puto esse dia. Porque depois não teve mais desenho. Não, não teve. É porque passou direto. Eu xinguei muito. Cara, foi o primeiro ato terrorista que eu vi na minha vida, assim. Foi eu também. Eu nunca tinha Tipo, eu nem sabia que era terrorista. Eu também, nem sabia. Depois, mas é, cara, depois das Torres Gêmeas que esse... Eu achava que era brincadeira. Esse âmbito de terrorismo. Eu achava que era uma palhaçadinha, que tava passando lá. Não, aí, aí a gente foi pro colégio, todos os professores, tudo assim, não sei o que. Eu falei, gente, que é isso? Aviãozinho bateu ali, não sei eu fui ter ciência desse âmbito de terrorismo depois do ataque das Torres Gêmeas. Porque eu não sabia o que era isso, pô. A capacidade sabia do ser humano de fazer uma coisa, cometer uma atrocidade dessa. Não conheci o pastor Islã ainda, não. Agora você conhece de perto. Né? Cara, o Maquin nasceu depois que o Wolverine já tinha feito o primeiro filme. Pô, tu não viu o primeiro filme X-Men? Não, pô, cara. Não, ele chegou a ver depois, mas... Não, tu não viu na época. O cara já é Wolverine, mas ele é mais tempo que a existência do Maquin. Pra tu ter ideia. É uma coisa que você vê logo hoje, você viu na estreia. Desde, né, que ele se ele entende por gente. Você nasceu depois do X-Men, cara. O Jackman e Wolverine. Caraca. Eu acho que eu nasci depois de Star Wars. Cara, a Maísa do SBT é mais velha que você. Tem noção? Mentira. Não, é sacanagem. A Maísa é. Não, pô. Cara, não. Cara, eu olho pra Bruna Marquezine e eu me sinto um coroa. Exato. A Bruna Marquezine eu lembro na cidade. Eu lembro de quando ela era Salete. É. Tinha nem dente na boca, menino. Ficava vendo anjo. 21, já? Lembra do Caixa do Planeta? Chorete. É, chata pra caramba, meu irmão. Menina só ficava chorando pra caramba. Ficava vendo anjo. Abre aspas, cast. Falando sério, pô, um jogo que eu jogava muito também quando eu era novo, pô, Super Nintendo marcou a geração, né? Pô, ah, que primeiro jogo. Primeiro jogo. Mario. Você já jogou Mario? Já jogou a Mario? Eu joguei Mario no Super Nintendo. Eu já soprei fita. Eu tinha o Nintendo 64. Pronto. Não, ele, em questão de games, ele pode não, ter respeito. Porque a questão. Ele... Não, Fabinho, para de defender o Marquinhos, deixa ele se virar. Deixa ele se virar. Deixa ele se virar. Deixa ele se entomar. Deixa ele com a vida, cara. A vida deixa é ele assim. Criar anticorpos, cara. Aí ele vai chegar lá, nos outros juvenil, todo malandreado. Por quê? Porque malandreado, cara. Já tomando. Porra. Mas, pô, Top Gear, cara. Top Gear jogo era top demais, pô, cara. Aquele... A musiquinha, a musiquinha, né? A musiquinha era melhor, cara. Do... Eu gostava da terceira fase, que era de noite. A musiquinha era muito... Cara, o meu primeiro videogame foi o Master System, velho. Meu primeiro videogame foi o Master System. Tipo, pô, meu irmão, eu lembro do Mortal Kombat, aquele jogo dos Simpsons. Pô, eu fiquei bastante tempo com o Master System até ganhar o Super Nintendo, cara. Um não jogo de Super... Do Metal Slug? Não sei se era Metal Slug. Metal Slug, não. Metal, Metal Slug é de Play 1. Vocês já jogaram Metal X-Men pra Super Nintendo? Deve ser Metal Gear. No mapa e atirando, tá. E pulava, caía no rio. Mano, era de PS1 isso? Era eu Metal, eu Metal joguei Mega Drive, joguei Sega Saturno, mas o primeiro videogame que eu tive foi o Super Nintendo, né? Pô, por Sonic, isso que me marcou, velho. Mais. Eu joguei aquele do patinho de dar o tiro. Então, mas que existem, eu tinha. Eu tinha a arma daquele ainda, cara. Eu tenho ainda ali em casa azul. Mas teve um Atari original. Atari, Atari jogar original. Sonic. Atari já é... Jogar Sonic. É, Atari nem do nosso tempo era. Clássico. Jogar Sonic no Mega Drive era clássico. Não, Sonic era... O Sonic, pô, era Sonic top. Era demais. Donkey Kong, pô, belíssimo. Crash. Cara, Donkey Kong é muito maneiro o jogo. Cara, Crash, sabe o que eu fico mais bolado? Você pega jogos de hoje em dia, você pega o Deus da Guerra, você zera em horas. Muito rápido. Até se você botar no modo mais difícil, você mas consegue. É, você era um garoto juvenil, né? Não, pô. Agora, se você jogar Donkey Kong ou. Mario? É irmão, muito Mario... difícil. Tu viu o maluco? E é muito Mario tempo pra tu jogar. É muito difícil, cara. É impossível. Não, é, usando o bug. Agora do você pega jogo, esses tá? jogos atuais, pô, zera rapidinho. Cara, eu zerei. Depende, agora depende. Lançaram agora um Zelda novo. Pô, meu irmão. Grande. Ah, tá maneiro. Então, tempo... tá maneiro e tá grande. Eu acho que são mais de 50 horas mas de jogo. Zerou Uncharted rápido. Uncharted rápido. Zerou muito rápido. Uncharted 4 tá pelo menos 14 horas. Tu jogou? Chegou a jogar? Não, eu li pra como que tá o review do boates, jogo. Né? Que vai pegar aí essa semana aí. Semana que fazer, vem, né? Meu jovem. O monstro vai sair da jaula. O monstro tá saindo. Eu, da cara, jaula. Eu zerei God of War 3. Contabilizando as horas, eu zerei em 8 horas. Porque eu jogava 3 horas por dia e ia jogar bola, porque era férias. Então, tipo, eu jogava 3 horinhas e ia. Jogava 3 horinhas e ia. Cara, o final eu fiquei ultramente decepcionado. Foi um jogo que me decepcionou. O final, porra, foi nada o 3. Não foi nada que eu joguei. Zerar foi o Modern Warfare 3, o Call of Duty. Não gosto de jogo de tiro. Joguei no Natal inteirinho. Não gosto de jogo de tiro. Dá pra zerar num dia o Mortal Kombat Shaolin Monks. Pô, impossível. Cara, mas, pô, você pegar um jogo, você zerar que num isso, dia... Que isso, Shaolin Monks dá, cara, um dia. Um dia não dá, não. Tem que tá... Total de jogo não, são 5 horas. Tu tem que jogar de novo, tá ligado? Tipo, a segunda vez tu consegue zerar É, a segunda rápido. Vez, a quando tu já conhece. Porque a primeira, eu e o Vitor Hugo, a gente jogou em dupla. É, eu e Marquinhos também a gente fez isso. Tipo assim, a gente zerou, tipo, em uma semana, jogando diretaço, doentiamente. Porra, uma semana. É, porque eu joguei, a primeira vez que eu zerei sozinho. Mais ou menos, é. É, foi. Foi, zerei sozinho. Aí depois eu zerei com meu primo, no co-op lá. Aí a gente já conseguiu zerar em um dia. Pô, mas aí você dá 5 horas e meia, mais cara, ou menos. O jogo que eu me amarrei também era Quake pra Nintendo 64. Doom, e jogar Doom no computador? Killer Instinct. Também, pra Quake. Pô, meu irmão. Cara, meu primeiro videogame foi o PlayStation 1. Pô, cara. Foi logo no início, ó, eu era novíssimo mesmo. Eu tinha o Mega System. Foi em 96, 97 que meu pai comprou o PlayStation. Eu demorei muito a ter Play 1, então. Tipo assim, porque eu fui ter Play 1, eu já tava com uns 12 anos. Play 1 não tive, não. Eu era molequinho mesmo, nem sabia jogar direito. Meu pai, porque meu pai comprou mais pra ele e deu a desculpa que era 64, pra mim. Meu pai fez isso com o Master System. Mario 64, velho, diferenciado. De Natal eu nunca mais esqueço. Foi quando ele cortou, tipo, ah, Papai Noel não existe. Ele chegou pra mim, eu devia ter uns 3 anos. Não faz isso não, o Marquinho tá aqui, velho. Pô, sacanagem, velho. Que spoiler do caramba. Pô, te esqueci. Nem esperou meu pai contar isso pra ele. Nessa hora ele desceu daqui, filho. Vem cá. É mentira, Marquinhos. Ele existe sim, mas aí... Não. Aí ele chegou comigo com a caixa do videogame e falou, é pra tu. Mas eu também quase não jogava. Eu comecei a jogar bem depois. Que aí, tipo, eu gostava. Na época que tu é criança, tu gosta de ver os outros jogando. É. E eu gostava de ver meu pai jogando. E, pô, tinha um jogo que eu me amarrava muito no Master System, que era o jogo do Michael Jackson, velho. Moonwalker. Pô, iradíssimo. Aí. Olha o jogo que o cara se amarrava, velho. Pô, respeito o Michael Jackson. Michael Jackson. Pô, Moonwalker. Tipo assim, todas as fases eram os Graças a Deus eu nunca joguei isso, cara. Pô, muito bom, muito bom. Okay, vamos parar de falar de jogo aí. Senão ele vai ficar falando de Moonwalker aí, pelo amor de Deus. Quando tu vê Moonlight, Moonwalker. Cara, o Nintendo 64 tinha uns jogos muito maneiros também. Super Smash Bros. Pô, velho, o Mario 64. Mario de luta, como é que não vai ser bom? Zelda é o melhor de 64. O Mario 64 teve aquela dimensão 3D, cara. Pô, achei aquilo muito maneiro. Até velho. O Mario Kart era maneiro pra caramba. Mario Kart é sensacional. Mario Kart jogar com 4 pessoas é muito bom, cara. Muito bom. Eu gostava de 007 também. 007, eu ia falar isso agora. 007 é que tu juntava a galera pra jogar na televisão. A televisão pequena, dele dividida em 4. Tu não enxergava nada direito. Dava pra 6, né, cara? Dava pra 6. Dava pra 6, manete. Eu jogava de 6. Tinha aquela expansão lá, né? Eu jogava pra 6, entendeu? É. Porque onde eu morava, na vila, só tinha um que tinha o 64. Então rolava festa, rolava as paradas, ele juntava, pegava 6 manetes e dividia. Na época, a galera toda ainda tava com o Super Nintendo, então... A gente só jogava 64 com ele. Depois eu fui ter um 64... Era atração do bairro, né? É. Antigamente tinha muito disso, né? O cara que comprava o videogame assim primeiro era... Mas o 64... Era o Top Star. O 64 nem passou, porque tipo assim... Aí eu peguei um 64, fiquei tipo pouquíssimo tempo, nem um ano. Aí já começou a gerar com o Play 1. Aí morreu. Game de fita morreu. Aí um camarada meu com o Play 1, todo mundo alucinado. E eu enchi o saco do meu pai. Pai, eu quero um Play 1, quero um Play 1, quero um Play 1. Cara, eu ganhei o Play 1, pra tu ter noção, já tinha acabado de sair o 2. Cara, pra tu ter noção, eu tô com o Play 2 até agora. A gente parou no Play 2. É. Não, daqui a pouco vocês já vão. Não reclama, não. Pô, mas quando saiu o Play 2, pô, não era qualquer um que tinha, não, filho. Na minha cidade teve um moleque lá que foi o primeiro a ter. E minha sorte que ele era meu amigo. Aí eu ia na casa dele, aí eu chegava na aula contando uma. Tipo assim. Joguei Play 2 ontem. Caraca, eu joguei pra caramba aqui, ó. Pô, vocês estão jogando Play 1, vocês não sabem de nada, não sei o quê. O Play 2, cara, ele foi também uma parada bem absurda, né? Cara, mas o Play 1, pô, você jogar com o Roberto Carlos, quem nunca jogou, né? Botava o Roberto Carlos no ataque. Cara, o Play 1 tem vários jogos muito bons, tá ligado? Eu me amarrava em um monte de jogo. Pô, tinha o Crash. Jax. Tinha, pô, o Xamanquinho, que eu me amarrava de luta. 7 de Play 1 joguei também. É, o 007, o único que falou foi o GoldenEye. Medalha de Honra é o único jogo de tiro de Play 1. Eu ficava alucinado. Tu nunca mais. O único que eu joguei não é tão bom assim de PS2 foi o último. Falam que tem um de PS3, mas até hoje eu nunca achei, não. Mas eu gosto muito de Medalha de Honra. Quando lançou o Medalha de Honra no Play 1, era febre também. Pessoal jogava direto. Jogo clássico, pra mim, Era Dragon Ball Z tem caixinha, velho. Isso aí, bro. Ai, não, irmão. Mas o clássico das lutas no Play 1 é o Tekken 3, cara. Cara, eu era muito viciado em Tekken também. Pô, meu amarrado. Foi aí que, começou a minha paixão por Tekken, que vai até hoje. O 3 era bom, do Play 2. Então, do Play 2. Dragon Ball Tenkaichi 3. Cara, igual o Naruto também, eu era alucinado Naruto. Naruto, a gente descobriu sem querer lá em casa. Eu nem sei onde, como é que isso. É um primo nosso, a gente catou o jogo dele. Aí eu comecei a jogar, entendi o jogo lá e tal. Aí, pô, Marquim, vou começar a jogar esse jogo. Aí, não sei o quê, a gente começou a jogar e tal. Aí hoje eu nem jogo mais que eu tomo costa dele. Eu fiquei bolado quando Cara, pra ter noção, o último jogo que a gente jogou ficou uns 20-3. Por aí. Pô, teve um amigo meu que me deu um jogo de presente, foi o GTA San Andreas. Pô, jogava presente. Ah, GTA foi fenômeno dos fenômenos no PlayStation 2. Eu chorei, velho, quando minha avó pegou o CD. Esse jogo do capeta! Você é do inferno! O CD na minha frente, cara, vou te falar. Tô terrorizado. Eu era um psicopata no GTA, isso me fez. Não fez de mim uma pessoa ruim. Toma aí, sociedade. Acho que jogo de violência aí, ó. Cara, vai jogar CS na Lan House, mas vai olha virar, só. Vai virar traficante, vai virar bandido do mundo. Chupa mundo! Chupa aí, ó. Chupa eu, tô eu aqui, ó. Estudante, cara, mas vou te dar um fazendo que deixava nego meio habituadão. Tinha gente que deixava. Exemplo, pô, lá em casa meu irmão só gostava de GTA. Aí se esmora de botar no computador. Eu falei, não, beleza. Aí tu já não consegue mexer na parada que a criança quer jogar o tempo inteiro. Queria jogar o tempo inteiro. Aí um dia a gente em casa, ele mexendo, eu fingi que tava dormindo. O telefone começou a tocar, ele nada de atender. Aí ele levantou pra atender e abriu a porta do quarto. Cara, quando ele viu que o carro tava descendo a ladeira, ele fechou a porta do quarto e eu tô continuando jogando e deixou o telefone tocar, velho. Deixou minha mãe lá tocando pra casa achando que os filhos estavam mortos. Aí eu já levantei e dei logo um susto nele. Aí eu, tá vendo, seu doente? Caraca, vamos ver. Tá ficando maluco? Com essa merda? Aí ele tomou um susto e eu fui lá atender o telefone. Eu vou excluir essa merda. Tá ficando habitolado. Aí, o meu irmão. CS, eu duvido que ninguém que teve problema com mãe falando na cabeça. Eu não. CS. Porque minha mãe não viu jogando em casa. Eu jogava na Lan House. É. Cara, sempre joguei GTA. Depois CS, a gente consegue convencer. Eu era o mais sanguinário possível. É, a gente viu que tudo ficou normal. Né? Eu tô aí até hoje. Jogo CS até hoje, tô aí. Pô, CS é a vida, mano. Cara, não, o CS até hoje é uma paixão. Lag que deixa o pessoal com raiva. É, não é o jogo, GTA, é o lag. Eu nunca zerei GTA San Andreas. O 5 eu já zerei. Eu nunca joguei sério. Eu nunca joguei sério GTA. Botar macete, sabe? Eu pegava aquele avião, eu saia dando tiro até em... Que maneira é você bater nas prostitutas lá, matar os caras da gangue, ficar pisando e pegar o dinheiro deles. Isso é arrumar um tiroteio. Isso é psicopatia. Eu fazia isso precisa ser estudado. O macete de helicóptero à parte lá do exército, ia lançando míssil todo mundo assim, depois pô, mirava no prédio e pulava de paraquedas naquela merda. Cara, pô, é maneiro pra caramba. Aqui. Eu gostava da bazuca, velho. Subia no prédio, botava super pulo e ficava só com a bazuca. Tá, chegava a polícia, tá, helicóptero, tá, e eu tá em geral com a bazuca. Tinha aquela da cidade proibida também, né? Que aquelas viagens. Eu nunca consegui chegar lá, cara. Pô, já era. Mas eu ainda achava a cidade toda bonitinha, toda. Não, quando você entra. Não, tipo é assim, quando você a cidade não tá liberada na história ainda, você tu entra no nela. Limite território da cidade, já aí aparece quatro estrelas automático. Helicóptero, as paradas. Já veio um exército pra cima de tudo. Pô, mas eu ainda acho o Vice City melhor do que o San Andreas. Não joguei Vice City. Caraca, é porque, não sei se é porque eu joguei mais o Vice City. É, o Vice City eu joguei muito o Vice City. É, o primeiro que eu joguei foi o Vice City. Depois eu zerei, o San Andreas não. Tu sabia que o personagem, aquele cara, é o Ray Liotta? Sei. Aí depois tem agora o cara que faz o Walking Dead também, que é do outro GTA. Trevor, isso aí. Ele é demais, cara, demais. Isso aí. Pô, é porque, tipo, se tu vai comprar o Play 4, compra GTA. Cara, GTA 5, GTA 5. Cara, ele é muito insano. Ele viaja. Ele taca fogo em casa, ele mata os outros. Aí, tipo assim, o jogo, tu pode interagir com os personagens. Sai de vestidinho na rua. Tem hora que tu troca pra ele, ou ele tá sendo perseguido pela polícia, ou ele tá bêbado, nu, na praia. É sempre assim, é uma coisa inusitada. Um jogo de PS1 que eu me amarrava, Mega Man X. Moleque, tipo, você matava um mestre e você ganhava o poder do mestre, tá ligado? Aí teu uniforme mudava, era iradíssimo, cara. O Mega Man era maneiro lá atrás também, no Mega Drive. Era pô, legal. Era muito bom. Eu cheguei Mega a jogar Man muito eu gostei. Um jogo que eu curti muito e eu recomendo é The Last of Us. Ah, é esse jogo, bom. Cara, eu nunca bom. Joguei e tô doido pra jogar só porque o pessoal fala do jogo. É muito bom. Eu tô quase zerando já. A história é muito boa, assim. E um que eu não recomendo, pelo menos... Eu comprei online, então o jogo não veio tão bom. Acho que devia estar faltando coisa, tinha muito lag, muita parada. E aquele... cara baixou piratão, né? Veio todo bugado. Eu comprei bugado. No Mercado Livre. Aí é... todo errado. Fala o nome do vendedor também, pô. Eu não lembro do nome do cara. Senão, cara, jogo dar. Bom é o do Deadpool, cara. É muito bom o jogo, todo muito insano. Jogo, é né? Muito insano. É do filme ou... Não, é não, bem é antes é do antigo? Filme. Pô, ele tá num diálogo eu não tô ligado. Lá. Aí aparece o pessoal, aperte bolinha. Aí tu aperta, o cara se mata assim. É mó insano o filme, o jogo é mó. Ele é maluco, ele é maluco. E o jogo que eu tava falando é aquele Shadow of Mordor. Tipo assim, não gostei, não recomendo gastar dinheiro. A princípio, pelo menos a versão que eu gostei, que eu baixei, que eu nunca comprei. Nem ouvi falar. Não é boa. Cara, o jogo teve uma repercussão muito boa, mas eu não curti, não recomendo. Tem uma parte no jogo do Deadpool. Que ele entra numa sala, aí tem uma mulher com a roupa toda curtinha, coladinhas, com uma plaquinha chamando ele. Aí nisso fica tudo branco o cenário e tipo aquele efeito de purpurina caindo. Aí ele vai, abraça ela assim, enfia a cara nos seios dela, que não sei o quê. Só que quando cai na realidade, ele tá de cara nos peitos do Cable, cara. Aí tá assim, tu tem que apertar X ou bolinha. Ou pra ele dar aquela palpada pra conferir se é real ou não, quem ou é? Ele solta. Aí eu fiz as duas. Na palpadinha, o Cable pá, dá um soco nele que ele voa longe. E outra, ele ajeita assim a roupa dele e volta. Muito bom, cara. Muito bom.